É, Paulo Salvador, boa noite, Oceania 6224, sente informação Golfo, por gentileza, autorização nível 230 para Aracaju. Oceania 6224, boa noite, informação Golfo, tenho pré-autorizado 190, copia, aguardo coordenação. Copia 190. Oceania 6224, autorizado Aracaju, via Golfo 677. Nível 190, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0260, controle 119 decimal 8. Autorizado para Aracaju, nível 190, na Golf 677. Vai decolar da cabeceira 10, curva esquerda, no perfil da Conde, 0260, transponder. E o controle de saída 119.8, Oceania 6224. Oceania 6224, cotejamento correto no portão 3, reporte para o pushback e acionamento. Estimar o acionamento, 6224. Salvador, boa noite, é o Golno 723, a 2 milhas e meia do Índia Serra. Golno 723, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 109. Livre pouso, 10, Golno 723. O 723, o solo de 26, direita, 1211. 211, obrigado. Solo Salvador, boa noite, Bona 723, Livrona, sua escuta. Bona 723, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, 723, obrigado. Bona 723, por gentileza, agiliza o táxi. Então, ok, vamos agilizar agora, 723. É 224, coordene com a equipe de solo, assim que o Boeing parquear no 4, inicie e chame táxi. Ok, vou coordenar com a equipe de solo assim que o Boeing parquear, vai iniciar o movimento 624. solo, o Oceaner 6224, está pronto para o táxi. O POB 108, autonomia 2 horas e 20, alterna Salvador. É 224, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste no 021, no bom voo. Prosseguindo para o ponto de espera da 10, quando lá a torre, 118.95, graças a uma boa noite, 6224. Torre Salvador, boa noite, Oceaner 6224, aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Oceaner 6224, boa, autorizado o horário de polar, pista no 0, vento 140 graus, 13 nós. Autorizado a linhar e decolar da pista 10, 6224. A 224 decolou aos 39, 1198, controle, bom voo. 198, controle, grato, boa noite, 6224. Foi boa, Gol 868. Pode passar no externo, Gol 868. 68. Então hoje aí? Passando externo, Gol 868. Gol 868, autorizado pouso, pistão 10, vento 140 graus, 139. Ele pouso 10, Gol 868. Quem é que tá aí na torre aí? Gol 1868. Ah, pega aqui, se considera, Gol 8 no solo ao 52, direita 121 no, no solo. 21, obrigado. Solo Gol 868, boa. Gol 868, autorizado táxi via taxi Alfa, Juliette, portão 01. Juliette, pole position, Gol 861, obrigado. Salvador Oceaner 6212, estabilizado, RS. Oceaner 6212, reporte passando externo. Comará passando externo, 6212. Passando externo 6212. Do pouso, pistão no zero, vento no 40 graus e o 2 nós. Pistão do pouso 10, 6212. Solo 04, 1-2-1 no solo, boa noite. 2-1-1 igualmente, o 6212. 6212, autorizar ataque via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, graças, uma boa noite, 6212.